suas soluções, seus problemas e suas razões. Sou só pros outros e nada mais. Não podem faz coisa nada por ser não. We'll be right back.